Bandeira 2231 na guarda número 3 para cópia. 2231. Força Aérea Central Force, standby. 3217, decolado aos 35, controle 119, decimal 8. Controle 198, tá 3217. Brazilian Force 314, clear to stand up, report ready for taxi. Salvador Ground, 3145, request clearance to Galeão. Yeah, 3145, you send it by number 4 for copy. Okay, send it by. 3145. Go 19070, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, sim. Go 9070, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Saída da Eulid, após bridge, rota Upper Zulu 10, após SMAP, após Awake, após MIA, após conforme rota do plano. Transponder 5535, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado nível 360, MIA Upper Zulu 10, SMAP, Awake, MIA, conforme. Transponder 5530, saída da Eulid, direto para o decimal 8. Gol 9070, informe que após decolagem, curva à direita, contagionamento correto, reporte para acionamento e pushback. Curva à direita, está pronto para acionamento e pushback, gol 9070. Comando, olha, certo para o saque, 172 a bordo, Natal, governado, 172. Deixo da final da 35. Gol 35, acionado, meu cabral. Gol 1620, confirme autonomia. Gol 1620, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118 decimal 6, de altímetro 1010. Gol 9070, coordene com a equipe de solo, chame para o táxi. Chamada para o táxi autorizado, Gol 9070. Gideon Force 2304, clear taxi to taxiway hotel at holding point, contact the tower 118.6, altimeter setting 1009. Autorizado cruzamento da final da 35, Romeu Oscar Bravo reporta na curta para o Pátio 3, evitando sobrevoo de aeronaves e viaturas. Bravo. Salvador Ground, tá, é 3145, full ready for pushback setup. Gate number 2. 3145, stand by. Stand by. Tango Mike Bravo Uniforme, pelo Salvador Aguarde, número 2 para correção, número 3 para cópia. 1620, a torre. Na escuta de São Salvador? Na escuta, 2231. Passareiro 2231, aguarde, estamos solicitando com controle a coordenação com a sua saída. Tente 2231. Antena 139, voo 1620. Informa o tráfego, um helicóptero Robson 44 está sobrevoando direto o pátio 3, vai prosseguir para pouso direto no pátio 3, não vai interferir com a sua decolagem. Brazilian Air Force 314 mantém hold point of taxiway hotel. Romeu Oscar Bravo, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, o ajuste no 0, 1-1, correção, o ajuste no 0-0-9, alternando 1-0-1-0. O Romeu Oscar Bravo, reporte no solo controlado do Pátio 3, evitando sobrevoo de aeronaves viaturas. Ponto, Bravo. Duros 231, pelo Salvador Santa Cópia. Santa Cópia, 231. Santa Cópia, Duros 231, autorizado para Barreiras, nível de voo 1-8-0. Na saída Momo Vatap, rota direto Vatap após Whisky 42, após Lapa direto, após decolagem, curva à esquerda, transponder 5531, controle Salvador 1998. Autorizado para Barreiras, nível de voo 180, saída Momo, direção Vatap, após Whisky 42 até Lapa, depois direto. 5531 o transponder, decola com curva esquerda, controle de saída 119.80, passaria do 2231. Passaria do 2231, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Está pronto para puxa acionar, 2231. Passaria do 2231, coordene para a equipe de solo e chama para o táxi. Chamar para o táxi, 2231. Foi. 198 vai chamar o 620, obrigado. O meu SK Bravo considere solo aos 4-1, frequência livre até. Bravo. Papa Tango Oscar, Papa Golf, na escola da torre. 19070, autorizado táxi via Pacho 1, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 10-10. Oscar Papa Golf, confirme se prossegue para o 10 ou para o 17. Confirme o vento. Vento, uma centena, 1-2 mais. Para o 17 de aceitar o cancelamento. Ciente, reporte no externo para o cancelamento, Oscar Papa Golf. No. Snap after Luvito, after Bravo Bravo Charlie. Squawk 5541. Salvador. Approach 119.8. Ok, clear to Galeão Airport. Vai a Papa Zulu 10, SMAP, Luvito, Bravo, Bravo, Charlie, then direct to Galeão. Flight level 360, departure Dial Lida Reed, squawk code 5541, and departure control is 119.8, is ready to push back and start up. 3145. Ground 3145, route back correct. And stand by for pushback and set up. Standing by. 3145. What's that? Noah Queen, aguarde. Papatango, Mike Bravo, uniforme pelo Salvador. Tango, Mike Bravo, uniforme, confirma a nível de voo. Papatango, Mike Bravo, uniforme, sente, aguarde. Fala Salvador, passarei do 2231, 5612 de pessoas a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Brasília, para o táxi. Parelho 2231, repita as informações, por favor. Pátio 3, cara. Gente, PAB, alternativa, autonomia, por favor. É, autonomia de 6 horas, alterna Brasília, 562 pessoas a bordo. Passarelo 2231 no ciente, autorizado táxi via Pátio 1 no táxi Índia, por falta de espera da pista 10, quando lá chume torre 118, decimal 6, altímetro 10, 10. Pátio 1 no Índia, quando o ponto espera 18,6, passarelo 2231. Livre pouso 97, vento uma centena no 2 nós, Oscar Papa Golf. To 314, airborne at 46, contact departure control on frequency 119.8. 119.8, decimal 8, 2314. Good. 3145, coordinate with ground staff, pushback and startup, report shoot, taxi. Ok, pushing startup, report your taxi, 3145. Yeah, livre, com autorizado backtrack e o táxi à esquerda para o pátio 5. Salvador Azul 6919, frente da Tango, solicitou 340, canto. Azul 6919, ciente, aguarde, número 2 para cópia. Não seria previsto? Meia 6919, 3 minutos para cópia. Ah, tu escuta, graças. Livre decolagem no 0, vento, uma centena, 1, 1, 1, 2. Livre decolagem, com 9, 0, 7, 0. Correção, mandou, pode sair 2, 3, 0, pode ficar na pista, 1, 0, pronto, decolagem. 2, 2, 3, 1, após a rolagem do tráfego da Gol, ele mantém 1, 0. Após o gol autorizado, alinhar e manter, pode sair 2, 2, 3, 0. Capatango, Mike Bravo Uniforme, solo Salvador, para outra cópia. Capatango, Mike Bravo Uniforme, autorizado para Ilhéus, nível de voo 160, na saída da EL, lida após direto Ilhéus, Golf 677, na posição Coral, coordenando com o controle de Salvador, descida para nível de voo 145, transponder 5550, controle de Salvador 119.8. Zero 070, decolado aos 48, controle 119.8. Controle 19.8, boa tarde. Tango Maico, Bravo Uniforme, correto, aguarda. Ranger Taxi, 3145 is 125 on board, 3 hours and 46 endurance, CM, Alton 80, compete. 3145, confirm alternative. Campinas. Roger, turn 3145, we cleared taxi via Inza until holding point runway 10. The air contact tower 118.6, altimeter setting 1010. Taxi Inza, holding point 118.6, tower 3145. Congratulations, good job. Nave do Tower, operação 3145, at holding point runway 10, ready. 3145, maintain hold point over runway 10. Maintain holding point runway 10, turn 3145. Salvador, boa tarde, eu sou 3560. Vai passar o Índia Serra em mais duas milhas e meia. 3560, continua a aproximação, aguardando autorização, vento uma centena, 1-2-2. Consegue aproximação para 1-0, aguarda autorização, para 3560. 2231, decolado 5-1, controle 1-9.5. 19. Qual foi, meu? 19.6? 19.5, 1-9.8, correção, 1-9.8. 19.8, passarei 2-2-3-9. Queens, aguarde. Passando o Mike Bravo uniforme, pode confirmar novamente, cadê? Mike Eco Delta, aguarde. Tango, Mike Bravo uniforme, Paulo Salvador. Aeronave que chamou o Paulo. Confirmando, a aeronave chamou a torre. Aeronave, Roberto Bravo, aqui no 4-3. Como é que você pediu apoio aqui da Infraero? Afirmativo. Bravo. Confirmando quantas pessoas, Romeu Oscar Bravo? É duas pessoas, senhor. Sim. Confia em Mike Eco Delta. Tendo no 3 nós, livre pouso no 0. 3 checados, livre pouso no 0, 3560. Da TAM, Lima, tem pisto no zero. Ali mantém no 03, ano 45. 3560 solo ao 55, livre à direita, livrar solo em 119 em inglês, por gentileza. Livra à direita, falo em 1219 em inglês, 3560. Salvador, muito boa tarde, é o gol na 097 para a Confin 380. Ciente, aguarde cópia. Salvador, ground, blue, dash, turn out, 3560, running clear. Tan, 3560, tax approved until, before Juliet, tan, 3560. That's approved. See you before Juliet, 3560. Do 46919, está pronto para a Copa, se disponível 340 Campo. Gente, só mais um instante. Papá Romeu, Romeu é com Índia. Feira de Santana, 045, decola da 197, curva esquerda, corredor forte até o forte, até a posição forte. Após, esquerda novamente, direto para Feira de Santana. Controle 119.8, torre 118.6. Corrija o transponder para 0122. Papa Romeu, Mike Romeu é com Índia. Seguinte, Romeu é com Índia, alocado 0122, só para retificação na coordenação da saída. Tem prioridade de 0 com curva à esquerda para o corredor ao destino. Está autorizado iniciar o 04. É, ali próximo a o portão, a posição ali de portão entre o rio, próximo ao rio Joanes, aí só coordena com o controle para voar direto Feira de Santana. Então, foi passado decolagem da 17. Vai da 10, ok? Da 10, sem problemas. Da 10, mas sem problemas. A saída vai ser pelo corredor forte até ali o rio Joanes e após o Socorro já coordena. Após a decolagem, já coordena para voar direto Feira de Santana. Qual o local de estacionamento? Pátio 3, né? Gente, livre táxi até a saída do Pátio 3, Papa Romeu, Romeu com Índia. Taxi going to Apron. Apron. Apron 1, position 3, turn 3560. I adjust it to Apron 1, position 3, turn 3560. Eco Delta, ainda não recebemos a sua notificação de voo, mas já informamos para a sala IS retransmitir. Estamos aguardando o recebimento. Enquanto isso, aguarde cópia. Agora sim, já chegou aqui, papapá Mike Eco Delta, tá plataforma Manati, 500 pés ou 1.000 pés? 1.000 pés, decola da 17, curva direita, inicialmente corredor axé, coordena com controle direto Manati, controle 119.8, torre 118.6, transponda 0125, papapá Mike Eco Delta. Pessoas a bordo já tem? Gente, transferência para torre, bom voo, Mike Eco Delta. Papa Romeu, Mike Eco Índia, transfira para torre, bom voo. Desculpa, só está no pátio 3. Livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia Alfa. Romeu Eco Índia. POB, Romeu Eco Índia. 01, ciente. Azul 6999, Sul Salvador, pronto pra cópia? Afirmo. Azul 6999, autorizado para Campinas, nível de voo 340, saída da Eule, depois Bridge, rota... correção. Saída da Eule, da Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, após Bravo, até o Zulu, após direto Trivi. Após decolagem, curva à direita, transponder 5560, controle Salvador 119.8. Utilizado Campinas no 340, decola no 0, curva direita após da Eule da Bridge, para o Zulu 16, Bravo até o Zulu Trivi. Transponder 5560, controle 1980, Azul 6999. Azul 6999, de patejamento correto, reporte para pushback, acionamento. Camará 6999. Consciente, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento uma centena no 3-2. Livre pouso no zero, azul com a 206. Gente. Corre 18 decimal meio, Romeu Eco Índia. Puxa, que chamou o Paulo Ribeiro, por favor. Estamos no zero. Vai manter o ponto de espera. Gente, entendi, a torre entendeu que vai alinhar pela Charlie, porém vai manter o ponto de espera. Romeu, atirado, falou Salvador Aguarde. Confirmando? Pode passar, passar, passar, ciente, o November Oscar Romeu prossegue para a cabeceira 35, tem, sem interferir com a final da 190. Pouso pairado, cabeceira 35. November Oscar Romeu, tem condições? Eu estou com o Embraer 190 na curtíssima da 190. O visual para aproximação pairado na 35. November Oscar Romeu. 1-1-6-5-5-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5 voo direito, Santa Bárbara, voo 1097. Oi, Salvador, trip 5364, estabilizado no localizador. 5364 continua na final da 1-0, reporta para checar. 5364. Copiou 5364 da trip? Copiado. Juliette, Tango Zulu, prossiga. O meu Eco Índia ali mantém 1-0. Azul 6909, gate 8 para pushback acionamento. Azul 6909, aguarde. Capatango, Juliette, Tango Zulu. 6947. 4206 da Azul, solo 03, da direita, Oliveira Solino 209, em inglês, por gentileza. A direita 1209, em inglês, prontinho. Final da cabeceira 35, novembro, Rocha Romero. Tráfego avistado, livre pouso pairado, cabeceira 35, vento uma centena, 119. Novembro, Rocha Romero. Six, clear, taxi via taxiway Alpha, report before Juliet. Alpha, we report before Juliet. Azul, 4206. Salvador, voo 1097, posição 1010, para pushback, acionamento. É Petronave, chama Paulo. Gol 1097 para pushback, acionamento, posição 10. Gol 1097, aguarde para pushback, número 2. Aguardando 097. Guardando informação de pista livre. Vector 364. parada na cabeceira 35. Autorizado o táxi de baixa altura, sem a interferir com a aproximação da 1-0. Papapá, November, Oscar Romeu. Dere Solo 05, Oscar Romeu. Romeu, Oscar Romeu, prossiga. DP5364, livre pouso, 1-0, vento uma centena, 1-1 nós. DP5364. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, decolada 05, chame o controle em 119.8, 119.8. 098, Romeu Eco Índia, boa. Mike Bravo, uniforme, confirmando, tá no hangar da Baeté. Livre acionamento, aguarda para o táxi. Hold position, your gate is occupied. Ok, holding position until 4206. Firmando November Oscar Romeu vai pro Pat 5 ou Pat 4? Gato, livre à direita, frequência livre. O Zulu confirmando que tá na Lima. Ingressa Lima, Mike aguarda na Quebec para cruzamento. 99 azul. Meus cabravos na escuta da torre. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, na escuta da Salvador. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, autorizado para o centro de Convenções. 500 pés, transponder 0165 pelo corredor chefe. Corre, Salvador, bom dia, boa tarde. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Romeu, Foxtrot Lima, prossiga. A próxima rotatória visual com o campo na 34997. Firma, tá próxima rotatória? Afirmativo, comandante. Gente, o Romeu Foxtrot Lima continue na proa da final da 107, reporta 5 milhas da final da 107. O Romeu Foxtrot Lima mantendo no mil pés. Mantendo o mil, reporta na final de 5 milhas da 107, Foxtrot Lima. 5364, livro, solo em 219, seu solo 08. Solo é o trip 5364. Sono 7 livro. Trip 5364, solo Salvador, autorizado táxi via Alfa, repartente da Juliette. Portará antes da Juliette, 3534. Que bravo, uniforme, aguarde. Mike Eco Delta, livre decolagem no 7, vento uma centena, 1-0 nós. Para o táxi azul 6919, 1-07 a bordo, 4:40, Ribeirão Preto. Foxtrot Lima continua na proa, continua. Autorizado o sinal da 17, reporta na curta, embaixo travado, Fox Lima. Possível, reportará na curta, abaixado travado de fábrica. Grato. Confirmando, Fox Lima vai para que parte? Parte 5, BDA. Grato. Exatamente, o senhor está em que parte, confirma. Ciente, está livre táxi até o ponto de espera da pista 1-7. Aguarda, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Marque com o Delta, decolado aos 1-0, controlando 1-9.8. Tem que agilizar os colegas aí. Controle, 0-9.8. Romeu Fox Lima, livre pouso 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, confirmando. Vai direto pátio 5. Afirmativo, tem condição direto pátio 5, para liberar 17 colegas aí. Gente, direto pátio 5, sem interferir com a final da 1-0 ali. Por aí de imediato, evitando sobrevoo de aeronaves, o Fox Lima. Positivo, vai direto para o pátio 5, Romeu Fox Trot Lima. Uruguay 1097, está com 3 horas e 19 minutos no meio, Serrano Campinas, 1170, 170 a bordo, tá. Torre Salvador, voo no 869, 2 milhas para o externo, baixado e travado. No 869, continue a aproximação, reporte sobre externo. Vai chamar no externo, 869. 1010. Impacto parte principal, Índia, no ponto de perdão no 0, 18,6, gol 1097. Evitando sobrevoo de aeronave, informo a aeronave, um Augusta, mantendo no meu pé sobre o farol de Itapuã. Afirmativo, autorizado decolagem, vento uma centena, 1-1-9, evitando sobrevoo de aeronaves, informo um Sikorsky, no farol de Itapuã, mantendo no 1.500 pés. Bravo. 4206, after... Boeing 737 of Go Company, you are clear, taxi Juliet 2808. Okay, after the Boeing, we will proceed our taxi to taxiway Juliet. Yes, taxi Juliet to gate number 8. Pouso no 2, frequência livre, Fox Trot Lima. Grato, evite a final da 1-0, autorizado o cruzamento da final da 1-7, o Romeu Oscar Bravo, o controle em 1-1-9.8. 1-9-8, Bravo. Correto, 1-8-6-9, livre pouso 1-0, vento uma centena, 1-2-9. Livre pouso 1-0, voo 1-8-6-9. 69 e 19 da Azul, mantém ponto esperado no zero. Trip 5364, livre ingresso para o portão 03, Vitax 3 Juliette. Trip 5364, correção, autorizado para a posição 3, pátio 3. Posição 3, pátio 3. Aguarde, Mike Bravo informa. Bravo Uniforme, vento uma centena 1-1 nós, livre decolagem de cabeceira 1-7, forma o helicóptero Romeu 44, mantendo o corredor Axé 510. Já passou do farol de Itapuã. No 869, livrou livre à direita, seu solo 1-4, chame o solo 1-219 em inglês. 219, 869. 869, chame o solo em inglês, 1-2-1, decimal 9. Gente, 869. Solo Bruno, 869, livrou o Foxtrot. Sou 1869, preciso usar o táxi via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette 02, 869. Bom dia, Naruto, graças ao Mike Brown de Fá. 69 no nosso box, estou em coordenação com o controle para sua decolagem assim que possível, 69. Azul Lima tem? Ali, o azul menos 9, mundo 9, ali mantendo 0. Controlador, boa tarde, gol 1097, é, número 2 no Patosfera. Afirmativo, estou saindo do gol, mantenha a Patosfera. Perfeito, é, até me informar que nessa frequência está com interferência, também está copiando o controle aqui com um bateado. Gente, eu vou fazer um check aqui na outra frequência. Só um instante para confirmar como é que é. No 097, condições de mudar para 118.95? Ah, são ativos, 18.95. Recebe a torre? Mas a recepção nessa frequência parece melhor também. Mantém o ponto de espera? Pode manter essa frequência. 9 no 9, tem livre decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés, 110 graus com 1-12. Autorizada a decolagem, o azul 69 no 9, mantendo a proa até 3.000, azul 69 no 9. Azul 69 Tucano 3190, localizador baixou e travou, tem um campo à vista. Tira a aproximação, 3190, aguarda autorização de... Escuta. O 3190 consegue mudar para 11895 para cheque? Vamos lá. Alto e claro, 3190, como recebe? Permanece nessa frequência, aguardando a autorização de pouso. É o 20120 decimal, foi 119 decimal 8, bom. 198-6909, boa tarde, obrigado. Livre pouso, TAM 3190, 110 graus, 1 a 12 nós. No 60, continua a aproximação e aguarda a pista livre. É 3190 no solo aos 23, direito 121 nesse momento. Uno 166, 110 graus, 1 a 12. TAM 3190, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, TAM 3190. No solo 25, direito 219. Paulo, boa tarde. Gol 1166. Gol 1166, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 66. Livre decolagem, o gol no 097, 100 graus, 129. Salvador, trip 5495, autorização para Excel. Trip 5415, aguarde para a cópia. Aguarde. Trip 5415, pronto, cópia. Trip 5415, autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 10, com curva pela direita, saída Coral, onde intercepta Golf 677, aciona 0260, controle em 119.8. Afirmativo, autorizado Ilhéus, 140, decola da 10, curva direita, saída Coral, Golf 677, 0260, transponde, 89.8. É o trip 5415. Gol 1166, autorizado ingresso na Juliette, portão 06, bate 1. 06, obrigado. Trip 5415, cotejamento correto, chame para acionamento em pushback. Salvador, 3567, informação uniforme, pronto, COAT, Brasil. Salvador, 3567, aguarde cópia. Salvador, 3567. Salvador, ground azul, 4206, with information tango. Azul, 4206, stand by, signal. Standing by, azul, 4206. Azul 4206, information now, it's uniform. Okay, we will copy this information uniform. Livre estacionamento, tela 3567. Livre estacionamento, 3567. Tela 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, saída Arbor, transição Elefa. Intercepta Up Zulu 17, aciona 5012, controle 119.8. Para Brasília, nível 360, cola na 10 na Arbora Elétrica, intercepta uniforme Zulu 17, 5012, 119.8, 3567. Então, 3567, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Ciente, 3567. Salvador, muito boa tarde, é 35219, cliente da informação uniforme. Trip 5219, aguarde cópia. Boa. Solo, Salvador, Xané 62, 0 Livro Fix, na Teste Alfa. Salvador, Oxa 662, 10, taxi Alfa. Oxa 662, 10, continue táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Oxa 662, 10. Portão 3567, confirme portão. Tá no certo. Oxané 6210, aguarde para ingresso na Juliette. Portão 03 ocupado. Aguardar para ingresso na Juliette, está ciente. Oxané 6210. Azul 4206 Red Cop. Yeah, go ahead, Azul 4206. Azul 4206 clear to receive via Upper Whiskey 58, flight level 350. Puka Departure Caju Transition. Take off runway 10 with left turn. Scope 5017. Salvador approach 119.8. Okay, Azul 4206, we are clear for level 350 to Recife. Departure runway 10, first turn to the left. Puka Caju transition. And via Upper Whiskey 58. 5017, we will be squawking. And departure on frequency 119.80, Azul 4206. Azul 4206, read back correct. Pushback ready for startup. Call your back ready, Azul 4206. Azul 3567, no 3, puxa aqui, push back. Azul 3567, autorizado pushback, acionamento chama para o táxi. Azul 0, puxa 3567. Ingresso rotatório, reporta final 3 milhas, ajuste 1010, vento 100 graus com a 12 braço que no índio. Quatro, vai para a cópia. Centena, com 11 nós, uma centena em direção 11 nós, Bravo, Kilo Índio. Trip 5219, pronto, cópia? Afirmo, prossiga. Trip 5219, autorizado, Vitória da Conquista, em rota direta, nível 200, saída Arbor, após direto, decola da 10 com curva pela direita. Aciona 5026, controle em 119.8. Vai autorizar 200, descer, vai decolar da